Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico. O Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. 18 horas é com a gente mesmo aqui no Big e na da Miller. Fala, Porazinho! É nóis, mano! Muito nóis, Porazinho. Maurício Amaral! Foi uma tarde muito boa aqui na firma, viu? Pô, que bom, cara! Teve seleção de promotoras. Ah! Olha o desfile de loira hoje, rapaz. É mesmo, cara? Só de loira, não? Só loiras, morenas. Nenhuma preta. A maioria, não, o que me chamou a atenção. Uma morena, mulata. Então, tem. Todo, tá. Pra tudo quanto é gosto. Rapaz, foi bom hoje. Ah, e já aconteceu a seleção? Você não avisou, Maurício? Já aconteceu, foi no início da tarde, vocês estavam mostrando E aí, Mr. P, beleza? Tudo bem também. Mas isso não anula a baita quarta-feira que tu tiver, a quinta que tu tiveste, né, Mr. P? Não, lógico que não. Nada poderá anular a baita quinta-feira que eu tenho. Ô, Alexandre Fetter. Que... Pessoal, o Porã tá alterado. Nada poderá. Que bom, família? Porazinho, tá tudo bem? Tudo bem. Tá mulher? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo ótimo. O azul da blusa meio fora de tom. Maravilha, né? Hoje não é dia de usar azul, é dia de usar verde. Ah, é dia de Saint Patrick's Day. Esse aqui é meio verde, meio azul. Esse azul tá meio fora de tom ali da blusa do Porã. É verde, né? Reclama pra Puma. Desculpa, Porã, não precisa... Calma, Porazinho, vamos tentar manter a calma. Tu tá bem, Potter? Eu tô muito bem, esse programa eu dou de presente, se vocês deixarem, pro meu pai. É todo tipo. Oh, é todo do teu pai, Luiz Ney de Oliveira Lopes, Luiz Ney! E tem glaucoma e tá tudo caminhando muito bem, assim, graças a Deus. Que bom. Então, que pai, um beijo pra ti, esse programa é pra ti aí. Tá nos escutando aqui em Porto Alegre. Aí, tá aqui, ele escuta pela internet, ganhando alegrete, né? Eu conheci então, o seu Luiz Ney na época em que tu foste para... Mas eu não lembro muito de ti, não enxerga muito bem. É, eu fui lá fazer uma visita. No Alegrete chamam ele de Luiz Ney. De Luiz. Não, de Ney. De Ney. Tá bom, Bane. O pai, ele é meio cego, né, cara? E aí o pai, a Anitta, uma ex-sobrinha minha, que é a minha sobrinha de coração, ainda foi visitar o pai lá, e aí falaram que o pai só tava enxergando vulto. E aí a Anitta voltou pra casa e a mãe dela perguntou, e aí, Neto, como é? E o seu Luiz Ney, conheceu o seu Luiz Ney? Ah, eu conheci ele. E ele te viu? Não, ele só vê vulto. Ela pegou no ar a coisa, sabe? Tá, mas tá melhorando. Também, cara, a estrela móvel deste Pretinho Básico é o querido Colorado Lele. Muito feliz de estar aqui com vocês, mas mais feliz ainda que a Betânia daqui, eu vou poder fazer um valezinho. Valezinho, a Betânia tá cheia de dinheiro. Cara. Sabe que isso é uma coisa impressionante, antes de apresentar o nosso querido convidado, um cara que vai estar com a gente hoje aqui, o Pretinho Básico mais uma vez pauta os grandes acontecimentos. Impressionante, né, cara? A Betânia tava lá parada, jogada. Não fazemos a nossa Betânia aqui pro Pretinho Básico, o que que acontece? Bum. A Betânia vira milionária, da noite pro dia. R$1.300.000. Impressionante. Isso é que é bombar. Chacabum também ganhou, né? Chacabum. Chacabum ganhou 800 mil. Ah, o Tchá tranquilo. A Betânia merece ganhar, né? Agora, Chacabum não. O Chacabum é aquela das gurias, aquelas? As dançarinas. Não, tem um cara que canta, né? Eles fizeram um grande hit de verão. Mas é assim, ó, eles ganharam Papo a Chacaré. Não foi? Não, acho que não. Eles ganharam a possibilidade de arrecadar R$1.300.000. O governo não vai dar esse dinheiro pra Betânia nem pro Chacabum. A lei Rouanet permite que eles consigam nas empresas R$1.300.000. Essas empresas abatam do seu imposto de renda. A Betânia não tem essa grana no bolso. Como não? Ela tem a autorização do Ministério da Cultura para arrecadar. Ela vai captar esse recurso e as empresas que investirem nela vão ter esse. Vão ter um desconto no imposto de renda. O benefício do desconto no imposto de renda. Hoje eu fiz uma atividade Wikileaks no meu Twitter. Tu gosta de Twitter, Porã? É médio. É? Eu gosto do Twitter, cara, mas eu não tenho Twitter. Não, legal, porque eu divulguei no meu Twitter hoje o projeto da Maria Bethânia pra todo mundo ler e se inteirar do que é o negócio. Mas e é muito chato. O que é o projeto? Não tem como ler. Não, inclusive eu divulguei assim, ó, leiam que eu tô sem tempo, depois eu vou ler, mas tá aí o documento, o Wikileaks, né? Wikileaks total. Tá bem. 6 da tarde, 6:04, tá conosco aqui um querido parceiro chamado Valmor. Valmor. E o Valmor vai participar conosco aqui no Ei, Pretinho Valmor. Básico até às 19. Tudo oi, bom, Valmor? Oi, pessoal, assim, eu... Cansado. Chega a faltar ar, assim, eu sou meio... Tá nervoso, né? Tô nervoso. Tá nervoso, normal, é. Normal. Então, assim, eu tô super feliz agora de estar aqui. Agora tu tá falando pro um monte de gente agora, meu. É verdade, é isso mesmo. Peraí, é meu, o cara é meio tais-bitais também, cara. Não, olha só, cara. Olha só, Dudu, chega pro ladinho aí, chega pro ladinho e deixa o Valmor falar. O Valmor tá com a gente aqui hoje. Eu já conheço ele de outros carnavais. Conhece? Você se conhece? Não, conhece o papai, cara. Conhece meu pai. Eles são bem parecidos, é, são bem parecidos. O Dudu e o pai dele são bem parecidos, acho que é isso. Mas onde é que tu veio, Valmor? O que que tu faz da vida, Valmor? De onde tu vem? O que que tu... Enfim, o que que se alimenta? Eu tava andando por aí, né? Daí hoje eu peguei o ônibus... Tava andando por aí? Não, andando. Tava andando. Por aí. Não, esse negócio, o outro aí que tu falou, não é comigo, não. Já tem um cara aqui no programa que faz isso aí bastante. Dois. Opa. É, porque o cara não consegue fazer sozinho, né? Então tem que ser dois. E aí tava andando por aí. O mundo tá assim, né? Ah, como? É, assim, fica homem com homem, mulher com mulher. Tá assim, a coisa tá loucura. Quantos anos tem? Eu tenho 14. 14? É. 14? E Valmor é o nome de guri, né? É, Valmor é porque a minha mãe gostava muito daquele ator da Rede Globo. Valmor Chagas? Valmor Chagas. Esse mesmo. Grande fera. Esse mesmo. Aí ela colocou. Valmor Chagas. Maravilhoso. Imagina se a tua mãe gostasse do Cídio Vanderlei Bosquilha. Ia ser Dulcídio o teu nome, né? Melhor Valmor Chagas. Podia ser pior, né, cara? Mas, ô Valmor, seja bem-vindo, fica com a gente aí. Tá, obrigado. Assim, eu tô super feliz de estar aqui contigo, Feta. Eu podia ir. Então... amigo do Feta das antigas, sim. Não, ele não pode ser meu amigo das antigas, ele tem 14 anos, né? Então é amigo da tua filha. Caixa baixa. Não, nada. Eu sou fã de todos vocês. Fã de todos nós. Caixa baixa liderada pelo Geis. Do Everton Cunha, muito obrigado. Do Potter. Geis, tu conhece? Tu é de que zona? Do Maurício. Tu é de que zona? Ah, você tá tucanando a cabeça do guri. Eu tô de Viamão. Ah, de Viamão? De Viamão. Pô, legal ter um representante de amor da GPA. Ô, Peter, tu me permite eu imitar o Potter? Ele mandou um abraço pro pai dele. Claro, imita um o Potter. Claro. No programa. Ah, não, tu não quer imitar o Potter, quer mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço, porque tem uma pessoa hoje que tá de aniversário, eu queria mandar um grande abraço pra ele. Pode tio mandar Nelson aqui. Tá de aniversário hoje. Nelson? Um grande abraço, Tio Nelson. Tio Nelson. Seu tio Nelson tá de aniversário. Tá de aniversário hoje. Tá bem, um abraço pro teu tio Nelson, então. É isso aí. É o teu tio ou o nosso tio Nelson? Nelson Tio Cirota. Ah, é o teu nosso patrão no grupo. O Nelson é teu tio, é isso? É, eu chamo ele de tio, né? Ah, tu chama ele de tio. É verdade, tá bem, isso? Pô, parabéns, então. Eu não sei se é verdade, eu não vi a carta de aniversariantes hoje. Cara. Mas se for verdade, parabéns ao nosso querido patrão, seu Nelson Cirotti. Até porque o Nelsinho tá ouvindo o PV, né? Exatamente, cara. Sim. Queridos, vamos então aos destaques. Comentados do Clique RBS para esta quinta-feira, fim de tarde. O Japão tá longe de conseguir normalizar a situação no país. Os trabalhadores de Fukushima seguem tentando resfriar o reator da usina. O nível da radiação, no entanto, subiu num raio de 100 quilômetros da usina. Subiu num raio de 100 quilômetros da usina. Caramba. É, não. Aumentou a área de abrangência. De abrangência, isso aí, exatamente. Isso aí. Subiu pra cá, né? Raio, né? Espalhou. Isso aí. Muitas cidades enfrentam problemas no abastecimento de energia. Moradores de Tóquio tentam desesperadamente deixar a cidade da maneira que estão podendo. Cara, eu vi umas imagens agora no noticiário na tarde. Caraca! E é impressionante, cara, o cenário de fim de mundo, velho. Aqueles filmes lá, Guerra dos Mundos, que claro, né, são ETs que invadem e tal, mas aquele cenário assim, de caos total, as pessoas sem saber o que fazer, sem água, sem comida, quem tá no abrigo não tem o que comer, quem não tem abrigo tá morrendo de frio, quem tem como sair de lá tá fugindo, não tem mais como pegar um trem, um ônibus pra ir pro sul do Japão, porque o movimento é intenso, assim, nessa fuga de Tóquio, né? Porque as pessoas estão, tu tá falando aí da usina, mas as pessoas, essa radiação tá chegando em Tóquio já, e as pessoas estão alarmadas, vento, ferrou, e muitos já abandonaram Tóquio, cara. Claro. E pá, só não tem ideia, ideia aqui, ó, não há mais passagens de Tóquio pra nenhum lugar não da Europa. Não tem mais passagem de Tóquio pra qualquer lugar da Europa. Cara, uma coisa que eu acho muito doido nisso aí é o seguinte, cara. A gente tá falando de Tóquio, que é uma referência que a gente tem de modernidade. É verdade, né, cara? Tóquio, japonês, aqui. Cara, e olha que doido isso, cara. É num lugar mais que a gente tem como referência de modernidade. É o primeiro primeira vez que a gente tá vivenciando um lance de fim de mundo mesmo. É verdade, verdade. E efetivo, sabe? É verdade, tá acabando o mundo. As pessoas não. No próprio terremoto, tu via as pessoas correndo, mas tu corre. Tu não sabe aonde. Onde, né? Entendeu, cara? Porque aí tu não tem mais a tua casa, tu não tem comida, então tem que fazer. Eu acho que não sei se é o primeiro. Olha, o que aconteceu no Haiti. Tá o caos no Japão, né? Mas sabe, cara, mas o Haiti é um país pobre. Não, exatamente. O fim do mundo foi o Haiti. Sabe? Mas sabe qual quase é a diferença? Quase 300 mil mortes. É tipo assim, acabou com uma cidade. Mas acabou deixa eu te dizer uma um país que o Japão tem como se recuperar, correr atrás e tudo mais. É óbvio que o que acontece no Japão é o seguinte: teve um terremoto, depois teve um maremoto e depois teve um perigo nuclear. É, são vários fatores. Aí é que entra um ponto que a gente, por exemplo, desde a Guerra Fria se tem o temor do risco nuclear, né? O risco nuclear. E muitos caras que defendem as usinas nucleares dizem que elas são seguras, né? Elas são eficazes, né, mas elas são seguras e eficazes até dar o que deu, né? É isso aí. E aí, o terremoto e o maremoto. E aí a gente tá vendo o desastre nuclear acontecer, né? Que durante tanto tempo se falou. Por que será que a gente tem uma ânsia? Que tava no nosso imaginário, na verdade. E tudo a gente relaciona com o fim do mundo. É uma tragédia. Aconteceram milhares de tragédias na humanidade. Por que tudo a gente acha que é o fim do mundo? Mas sabe o que é? É que agora a gente está vendo ao vivo. A gente pode ver ao vivo. Eu insisto na ideia, nós nos achamos muito arrogantes e prepotentes dizendo que é o princípio do fim do mundo. Não, mas não é isso. Que eu tô dizendo, achar que o mundo, nós vamos acabar com o mundo. Não, mas não é isso. Vai ser com a gente o fim do mundo. O que eu tô dizendo, as imagens são daquele fim de mundo que o cinema sempre quis nos mostrar, entendeu? É por isso que tava no imaginário das pessoas. É só isso que eu tô falando. Mas é por isso que eu tô dizendo que tudo nos remete à ideia de fim de mundo. Não é o fim do mundo. É uma tragédia terrível. É uma tragédia, um caos. Daí pro fim do mundo tem uma distância enorme. E nós nem sabemos exatamente qual é, porque nunca vimos o mundo acabar. E é só saber cuidar, é só saber preservar e saber lidar com essas coisas todas, que o fim do mundo tá muito... E muita gente, principalmente a galera mais nova, de repente, não sei se isso é lecionado. O amor que tem 14 anos. Eu não sei se tu, amor, mas... Eu acho que é o fim do mundo mesmo. Eu não sei como é que é a função do colégio hoje em dia. Obviamente que se fala de guerra mundial, tal, segunda guerra, mas muita gente esquece que o Japão foi destruído na Segunda Guerra. Já foi um país totalmente... Por duas bombas nucleares. A Alemanha também. E foi um país que se ergueu em 50 anos e virou o país mais moderno do mundo. Mas baseado nisso é que a gente acredita que não seja o fim. E aí a minha geração foi criada com a ideia de que japonês tem solução pra tudo. Entendeu? Aí. A gente foi criado assim. Vai ter? Tomara Deus que tenha, mas é muito doido a gente ver isso acontecendo lá. Aquilo que o Lelê falou da modernidade, por exemplo, a gente mostrava imagens de Tóquio, era sempre aquela coisa, tudo brilhando, né? Cheio de painéis eletrônicos, cara. Mostrou imagem de Tóquio hoje sem luz, sem ninguém na rua, cara. E é realmente... É por causa da potência nuclear, porque toda energia é quase... Uma última informação aqui sobre o que está acontecendo em Tóquio, o que está acontecendo no Japão. De acordo com os números oficiais, o terremoto e o tsunami deixaram até agora 5.178 mortos e 8.600 desaparecidos. Ainda tem 8.600 desaparecidos. Ainda tem 8.606 desaparecidos. Há uma queixa dos japoneses e da comunidade mundial, de uma forma geral, assim, que o Japão tá meio que, não sabe o que dizer, entendeu? Tá meio que diminuindo o tamanho do problema. Uhum. Os Estados Unidos, inclusive, estão se queixando disso. Mandaram hoje, eu tava vendo, tá chegando uma comitiva da ONU lá para estudar isso aí. E a manchete que eu vi agora há pouquinho na internet é que o problema é grave, mas controlável. Uhum. Essa era a manchete no G1. Grave, mas controlável. Tá bem. Problemas da BR-376 prejudicam abastecimento em postos de combustíveis de Santa Catarina. O deslizamento de terra afetou um oleoduto da Petrobras que bloqueou a transmissão de petróleo para a refinaria responsável pela produção da gasolina e do óleo diesel distribuídos aos postos da Grande Floripa e também do norte de Santa Catarina. Já tá havendo, não, tá péssimo. Já tá havendo racionamento no fornecimento de gasolina e óleo diesel. Eu vou pedir para que o pessoal que vai me buscar amanhã no aeroporto de Curitiba enche o tanque hoje, já. É para evitar. As distribuidoras já repassaram aumento entre 5 e 10 centavos aos postos. Ah, que bom! Vai subir a gasolina em Porto Alegre por causa disso. O cara lá em Chapecó vai dizer, não, tem que subir a gasolina aqui também. É, e aí eu fico preocupado, desculpa a brincadeira, mas é só uma brincadeira com o preço do sushi em Porto Alegre. Sushi, eu gosto. Porto Alegre. Já é caro, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai aumentar o preço do sushi. Tô brincando, não vai. Tu gosta de sushi, vamos? Eu gosto, eu experimentei. Fala mais pertinho do microfone. Ah, tá, tem que falar aqui assim. Isso, isso. Ah, tá. É, eu gosto de sushi, eu gosto. O quê? Sushi. Eu gosto. Né? Peixe cru, né? Hã? Peixe cru, sashimi, peixe cru, gosta? Eu gosto daquele Hot Philadelphia. Sabe muito. É bom. Ah, mas isso aí é pra quem não gosta muito do peixe cru. É pras crianças, mas ele tem 14 anos. Tá bom, recém saiu das fraldas. Tá bem, cara. Oh, e agora uma coisa impressionante. Oh, aí. Mais impressionante do que o próprio... A própria catástrofe no Japão. Salários de funcionários, eu vou tentar articular bem aqui as palavras para ficar bem claro. Salários de funcionários que digitam multas no DAER seriam pagos por fabricantes de pardais. Ah. O DAER mantém em Esteio, na região metropolitana, um prédio onde funciona o setor que controla as lombadas eletrônicas e pardais instalados nas rodovias estaduais. É neste local que trabalham funcionários flagrados em suposto esquema de fraude. É o planejamento, né? No mesmo prédio, doutor Meira, também trabalham os funcionários pagos por empresas envolvidas no escândalo que mantém contratos com o DAER. Fiada! Na sala onde são lançadas no sistema as multas de lombadas eletrônicas, trabalham duas funcionárias da empresa Percons, de Curitiba, uma das denunciadas no esquema. Só mutreta. Só piora. Né? Mais uma do Grisotti, né? Foi essa. Ah, é? A matéria foi exibida no Jornal do Almoço hoje ao meio-dia. Eu tenho o Giovanni Grisotti's Facts aqui, se vocês quiserem. Daqui a pouquinho vamos trabalhar com os Giovanni Grisotti's Facts. Ai, cara, é desestimulante o troço, né? Não, cara. Vamos fazer até assim. Não viram os caras lá contratando os pardais e perguntaram, vem cá, eu posso tirar a multa se eu quiser? O cara, claro, sim, é só... Passa uma listinha aí. E passa uma listinha dos carros que não quer que seja multado, ninguém vai ser multado. Ou seja, o cara da prefeitura pega, contrata a empresa, ó, me libera o carro. Escolhe quem vai multar. O do meu cunhado tu libera também, que minha irmã não tá bem, vamos ver, do meu vizinho, do Mr. P. Libera do Mr. P, que ele é legal. Imunização de placas. Dá pra ser retroativo? Cara, é impressionante, cara. Legal. É o meu bruxo, né? Aí, nessa hora, né? Antes do profissional, né? Antes do profissional vem a reação do ser humano, né? E tu fica, tu é flagrado. Sim. Numa reação a uma notícia dessas e antes reage o ser humano. E eu, como ser humano, queria dizer tanta coisa aqui agora, cara. Mas como profissional sou impedido. Diz que me ama. Te amo, porra. Isso foi profissional. Isso foi pessoal. Proibidas estufas em salões de beleza para prevenir doenças, não, como hepatite. Mais. Não pode mais botar estufinha lá. Que estufa que é? Que estufa que é? Ah, de esterilização. Os salões de beleza não podem mais recorrer a estufas, fornos elétricos e equipamentos à base de radiação ultravioleta para esterilizar espátulas e alicates. Pum! Levar o kit pessoal de alicate, espátula e lixa é uma boa opção, talvez até a saída, né? A madame vai fazer as unhas, leva o seu próprio kit lá pra manicure, né? De acordo com infectologistas, o perigo de contrair doenças como hepatites B e C começa quando uma pessoa entra no salão de beleza pra fazer as unhas. É que o sangue fica no alicate, e aí no calor do forno piora, ou melhora o ambiente pro negócio. Isso aí é uma determinação do... Da Anvisa, eu acho. Isso aí, então, a tendência é que... Isso aí afeta... Ministério japonês. Não, é que a tendência é que isso aí possa afetar também os estúdios de tatuagem, né, cara? Que eles também usam as estufas pra esterilização das agulhas. É verdade. Então, tô comprando pouco... estufa aí, Magnata. É, pra quem quer estufa, Paulo? É bom pra plantar, né? Plantar o quê, Paulo? Alguns tipos de leguminosas, de fruta que o cara só cultiva na estufa. Tipo tubérculos. Tubérculos. Nunca viu? Nunca vi. Tubérculo orgânico da estufa. Isso, tem hidropônicos, né? Isso, hidropônico. Isso. Ah, muito bem, né? Rúcula hidropônica. Não, é hidropônico. Eu sou um consumidor de frutas e verduras e eu compro. Tu gosta de verdura? Eita, que cara. Ah, tá na hora, velho. Eu não posso segurar mais. Tá na hora de chamar o Gilimum aqui. Relatos do dia, no Pretinho Básico com Gilimum. Valeu, esse eu gostei, meu, mas tá meio resfriado, né? Não, o galo tá fraquinho, tá fraquinho. O que o Valmor falou? O amor falou o quê? É que eu gosto desse negócio, assim, eu ouço no rádio, agora tô ouvindo aqui, assim, ao vivo, é mais emocionante. Tu acha mais legal tá aqui ou ouvir no rádio? Acho mais legal tá aqui. É? É. Tá. Cara, fica na tua, meu. Tu é um guri de merda, entendeu? Que isso, Gilimum? Ô, Gilimum, o guri tá chegando agora. O guri tem 14 anos, fica se metendo aí, meu. Mal-humorado, né? Cara, eu não sou mal-humorado. Tá de mal com a vida. Não tô, cara. Brigou com a mulher. Como é que tá a Vanessa? Cara, a Vanessa tá. Ué, cara. Tá de aniversário hoje a Vanessa, hein? Tá, mas eu tenho que fazer parabéns, uma surpresa pra ela. Parabéns. Aê, tá de aniversário. Junto com o tio Nelson. Aê, Vanessa. Beijinho aí, Vanessa. Como é que tá o jogo, Gilmo? O jogo? Cara, não dá pra entender esse louco desse nada. Carlos Alberto acaba de empatar pro Grêmio, 1-1. Tá, mas olha, e aí isso não muda nada? É um cara lento, meu. Ele não tá no jogo e o Renato tirou o Fernando, cara. Tem que apostar no guri, gurizada, entendeu? Aí fica botando esses caras aí, medalhão, meu. Pá, aqui, ó. Parece um predador. Não dá, cara. 1-1. 1-1. Tem que ganhar fácil esse jogo. Flatos do dia. É fácil, já não dá pra dizer que tá, né? 10:18 da manhã, Bárbara Borges faz ensaio fotográfico com seu cachorro. Eu acho que depois de todos os ensaios fotográficos que a Bárbara Borges já fez, eu tô confundindo, Potter. Tá. Tô confundindo. E a Bárbara Borges? A Bárbara Borges é uma atriz bonita e comportada. Mas ela já fez muitos ensaios, não? Ela fez uma Playboy. Fez vários. Bárbara com Volt. Não. Com a Bárbara Borges. Ela agora só com cachorro mesmo, tô aceitando. Fez um ensaio na Playboy. Assim, maravilhoso. Fez uns três. Lindo. Meio-dia e 30. Eu tenho os três dela. Pô, cara, deixa eu fazer o troço. Meio-dia e 30. Sheila Mello e Xuxa experimentam banheira em Feira da Construção. Meu Deus do céu. O Xuxa, no caso, é o Xuxa, né? É o Xuxa. Tá pegando nada mais pro catarinense. Se fosse o Xuxa, seria piscina e não banheira. Não, é que eles vão casar e estão experimentando uma banheira pra casa nova. E aí, aconteceu e virou manchete. Como é que você experimenta banheira? Um casal? Entra pra ver se cabe, né? Entra pra ver se fica que nem cama. Aí vai ali, fica sentado na feira, assim, no stand. 14:23, grávida. Thaís Araújo caminha pela orla do Leblon. Maravilhosa. Thaís Araújo é linda. Maravilhosa. Talvez uma das maiores atrizes da sua geração. Grave a voz da Neila hoje. Maravilhosa. 16:49. Rodrigo Santoro sai da academia e dirige moto no Leblon. Maravilhoso, lindo. Melhor dele. Mais uma vez, os atores da Globo copiando, né? Nosso estilo de vida aqui. Qual o estilo de vida? O que ele tava academia. Sair da academia e pegar uma moto. É isso aí. Bom, comparando contigo assim, tu acha que ele pegou uma lead e foi dar uma banda, o Rodrigo Santoro? A única diferença entre nós dois isso aí é a academia. Tem muita faz e tu não. Cara, há muita diferença entre tu e o Rodrigo. E qual é o bairro da tua academia? O dele é Leblon. Não tem academia. O Potter em um ano pegou mais mulher que o Rodrigo Santoro na vida toda dele. Ah, eu posso ter certeza disso. O Potter é pegador, meu. Glorioso ano de 2002. Já longínquo ano de 2002, cara. Foi brilhante. E agora, questão... Feta. Quando foi, Gilimum? Presta atenção. Olha pra mim, Gilimum. Presta atenção. Vem que o primeiro da Bado Pretinho aqui, também ó. Foi. Ah, não, me olha desse jeito, Gilimum. Cara, eu vou te dizer uma coisa, assim, ó. Sabe quanto? Quanto, Gilimum? Presta atenção. Fala pra mim. 13. 13 minutos atrás. Nada. Você não sabe fazer conta, não, cara. Não. Olha bem. Não sabe fazer conta, cara. Ah, já aumentou mais um agora. Aumentou mais um, Gilmão. Não, agora já é mais um. Mais um agora. 17. Mais rápido vai ser 18. 17 minutinhos. É que eu ia fazer 4 além dos 13. Ah, é. Aí ia subir a placa. Né? É isso. Aí ia subir a placa. Né? Não, 9 minutos. 9 minutos mais 8. Era 18 e 7. Enrolação de vocês. 18 e 7. Enrolação, bicho. Enrolação. Muita enrolação, galera. Vai. 18 e 7. Adriano sai de churrascaria no Rio, galera. Adriano, imperador. Vai, eu, tá rachando. E o gerente tá Domingues, apavorado. É o Adriano Domingues. Tava apavorado o gerente com o que comeu o Adriano, cara. Acabou com... Sério, mano? É mesmo? Eu conheço um Adriano que é comedor. Eu conheço um cara. O Adriano vai pro Rio de Janeiro pra comer, né, cara? Literalmente. O Luxemburgo disse não pra ele, não. Tava no Flamengo. Ah, quase todos disseram, não. Dizer que é o Corinthians, né? O Corinthians, né? O Corinthians. Vai? Vai. Que é isso, né? É isso aí, meu. O Corinthians merece. Cara, vou ver o jogo ali. Falou, obrigado, Jirimum. Qualquer coisa, pinta aí. Tá bom. Saiu um gol, você. Parabéns. Quem é que vai aí nesse corpo aí? Quem é que vai nesse corpo aí? Ô, Semari, aí? Tchau, bom. Mas é que eu acho que eu vou fazer umas frases. Hã? Umas frases. Umas frases edificantes. Pense nisso. Nunca ria do sonho dos outros. Quem não tem sonhos, tem muito pouco. Às vezes dá umas abaitoladas. Assim, é, né? Mas eu tô tocando do dia agora. Boa, cara. Isso é frase mas daquele... Posso, a maré, sabe a maré? Sim, sim. A maré, os bonequinhos, aquele a maré. Ah, certo. A maré dá uma baitolada de vez em quando. Vai. Lembre-se que grandes amores e grandes realizações envolvem grandes riscos. Bom! É verdade, você mano. Tá bom, hein? Tá bom. Tem que jogar grandes construções também, né? É que batiza, velho. Grandes investimentos. Grandes igrejas. Tem que atirar. Tem que se atirar. Podia falar com a Betânia e gravar umas poesias pro blog dela? Pode falar com a Betânia. Conhece? Podia botar a Betânia pra declamar umas poesias no cotonete do Pi. Em breve na programação da Atlântida, a Betânia já estará. Poesia se declamando. Estará declamando frases da poesia da música brasileira. Em breve na programação da Atlântida. E não pode botar no blog isso, né? Tem que ser só aqui na rádio. Só aqui ela não. Só aqui. Só na rádio. E pra finalizar, então, ame profundamente e com paixão. Você pode se ferir. Hã? Você pode se ferir. Tá. Mas é o único meio de viver uma vida completa. Nossa, mas que bom, tal que elegância, hein, Alcimar? Vai deixar crescer o cavanhaque, Alcimar? Eu vou fazer um daqueles Shaolin? Dread no cavanhaque. Vai ficar demais. Vai fazer uns dread no cavanhaque. Vai ficar demais. Vai ficar legal. E o Giovanni Grisotti Facts aí, ó. O Giovanni Grisotti. The number one radio station Atlantida apresenta Giovanni Grisotti Facts. Não esqueça desta voz, não esqueça deste nome, Abutre. São os abutres. Leandro Dupont, de Porto Alegre, mandou pra gente. O Giovanni Grisotti está investigando o livro Mil e Uma Noites. Pra saber se foram Mil e Uma Noites mesmo. O Grisotti está investigando o caminho que Chapeuzinho Vermelho fez para chegar à casa da vovó. As lombadas eletrônicas superfaturadas que existem no caminho. A culpa da menina na morte da velha e o paradeiro do lobo mau no exterior. Tudo ao mesmo tempo. Facts 3. O Grisotti, com uma microcâmera presa a um golfinho, descobriu onde estavam os restos mortais de Ulisses Guimarães. Facts 4. Isso ele fez no entediado chuvoso domingo. Sim. Tinha que fazer e descobriu onde estava. Tava de folga. E o Grisotti descobriu quem matou o PC Farias e JFK em 2 horas de brincadeira no Twitter. The final facts. Muito bom, Potas. E aí, Lelê? Os 15 melhores apelidos para baixinhos. Boa! Pá, legal. É, salário. Bom salário. Os amigos do pai chamam o pai do pai. Galã de MP4. Ô, galã de MP4. Não dentista do. Porra, MP4, vídeo, né, pequeno, telinha. Mas é um erro, né? MP4 não tem nada a ver com vídeo. Não existe, aliás, MP4. Como que não? Como não? Tá deixa bom, de ser tá chato, parede de MP4. O Potter tá muito chato. É o carnaval, é o carnaval. Por que não existe MP4? Não existe. É que assim, ó, existe o MP3. Tá. Sim. Entendeu? Que é um arquivo de música. Exato. Comprimido. Tá. Certo? E aí começou nos aparelhos de MP3 tu poder ver vídeo. Certo. E aí. Começaram a chamar de MP4. Como se fosse uma coisa maior. Então existe, cara. O garfo não existia. Começaram a chamar aquilo ali de garfo. Se convencionou a chamar. A pessoa que chega numa loja e compra um MP4 player, ela tá em outro mundo. Ela não vê ideia. O Potter é muito rabugento, cara. A gente tem que dar chance pro Potter. Rabugento é tu falando isso de mim. Tu tem MP4, Valmor? Não tem. Só MP3, por enquanto. Viu? Porque não existe. Aí. Tem que dar chance pro Potter externar o que ele pensa. Sim, eu acho que o Potter precisa desabafar. Fala, não, Potter. Sempre que eu desabafo, eu ouço, principalmente do Maurício, que tá na perseguição, né, pessoal no programa, e na vida pessoal também. Né, já aproveitando o espaço pra falar aqui. Te para furar os olhos, amigo, aí não tem os amigos, fique bravo contigo. Sempre chego e-mails aqui falando assim, o Potter está certo, que é uma frase que eu adoro ouvir, né? Sim. O Potter estava certo, né, com o verbo no passado, vai chegar aí uma explicação científica pra o que eu falei. Tá bom. Agora, esperando. Seguindo aqui então os apelidos para baixinho, porteiro de maquete. Dentista do Ken. Pedreiro de Lego. Adão. Esse aqui tá demais. Tarzan de Samambaia. Carcereiro de gaiola. É. Corretor de banco imobiliário. Carcereiro de gaiola seria o KG se fosse menor. É, né? Verdade, baixo, porque né? Tem gaiola lá, né, tia? Tem gaiola lá. Né? Agricultor de Farmville. Escultor de suspiro. Não entendi isso aqui. É que o suspiro é muito baixo. Suspiro é um doce. Merengue. É o merengue. Ah, pensei que era um... Ah, o cara que trabalha com merengue. Merengue. Lavador de janela de MSN. Sobrevivente de Resta 1. Ah, o Resta 1, hein? Avatar da vida real. Uma vez eu brinquei com o Porã de Resta 1 e deixei o Resta 1 bem no meio do Porã. É, eu tô sabendo. Mas o Avatar é grande, cara. Não sei. Não, Avatar acho que é fotinho pequenininho. Avatar é aquela coisa Second Life. Líder comunitário de Playmobil. Marchê de figurinha. Manda um... Pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo, querido. Pro Gaddafi, porque agora só se fala do Japão. Ah, isso. Quem aí. Quem mandou aqui foi o Rafael Tavares Pinto de Viamão. Tavares Pinto. Estás errado, Potter. Existe sim MP4, é um formato de vídeo. Procure por MPEG-4. É verdade. Exatamente como eu tinha falado aqui. Exatamente. Ô, meu, deixa eu falar um troço aqui, um toquezinho pra uma rapaziada que tá iniciando no mercado de trabalho e que tá buscando um trampo em uma empresa bacana, com muitos desafios profissionais, muito aprendizado e uma grana legal pra começar com o pé direito. A Unicasa, já falamos aqui, a Unicasa que fica em Bento Gonçalves e fabrica as marcas de móveis planejados Delano, Favorita, New e Tela Sul, abriu inscrições para a segunda turma do seu programa Trainee de 2011. É uma oportunidade incrível para quem já está graduado, curte trabalhar na área comercial e tem disponibilidade para viajar e morar em qualquer lugar do país. Liga aqui, ó. Além do salário atrativo, a Unicasa oferece um plano de carreira excelente, ajuda você na graduação, oferece moradia, transporte e alimentação. O prazo para inscrição é até 31 de março pelo site traineeunicasa.com.br. Que tu tá esperando para buscar o teu futuro, bro? traineeunicasa.com.br. Certo? Quem é trainee sabe como é que se escreve. Então é só pra trainee mesmo. traineeunicasa.com.br. E um grande abraço à agência da Unicasa, que sabe fazer um texto pra ser lido no rádio. Oh, que bom, né? É bom quando tu pega um texto e lê o texto, só lê o texto. Não tem que editar o texto ao vivo enquanto tá lendo. Parabéns à Unicasa por ter escolhido a agência que eu nem sei qual é. Talvez os caras mesmo tenham mandado. É, Almeida Agência. Não faz assim. Grande abraço aí pra Unicasa e pela oportunidade. Obrigado pela parceria por poder divulgar aqui essa baita oportunidade de trabalho pros três dias. Oh, e aí, Porazinho? Vou contar uma piada velha! Piada velha do Porão! Apoio. A Alimentos Orgânicos Pada. Não deixe de provar a bolacha Pada. Ah, bolacha Pada, muito bom. É muito bom. Eu tenho umas bolacha Pada aí. Bom, aí o menino de 13 anos, filho de um turco e de uma flamenguista, né? Ah, que beleza. Gurizão. É, filho do turco com a flamenguista fanática, chega em casa no horário do almoço, cabeça baixa, vai lá, se tranca no quarto. Aí, à tarde, a mãe preocupada pergunta pro filho. Meu filhinho, o que está acontecendo? Aí. O filho indeciso responde. Mamãe, me diga, mamãe, eu sou turca ou sou flamenguista? A mãe zelosa responde, cheia de orgulho. É lógico, meu filho, que você é flamenguista. Aí. Você é Flamengo. Você é Flamengo. Tem todos os traços de nosso time, o jeito de falar, Flamengão. Os torcedores do nosso time. A cor da sua camisa é a maior prova disso, meu filho. Falei. Aí é. À noite, o pai, o senhor turco, chega em casa e vai falar com o filho. O que está vendo, minha filha? Problema da juventude? Mamãe, me diga, mamãe. Afinal, sou turca ou sou flamenguista? E o pai, cheio de dengo, responde. Filha, filha, você é turca. Tem as olhas da nossa povo. A boca da nossa povo. É muito parecido com seus primas. Além de já saber negociar na lojinha. Pela manhã, antes de sair para o colégio, o garoto chega até a mesa para tomar café quando sua mãe pergunta. E aí, meu filho, por que ontem você queria tanto saber se é turco ou flamenguista? E o menino? Mamãe, é porque tem uma amiga no colégio vendendo uma bicicleta. Eu não sei se peço uma desconta ou se rouba aquela merda. Maluco. Quem mandou foi a Moira Priscila de Joinville. Moira! É nóis! Bacana! Gostou, e aí, ô Valmor, tá gostando do programa, Valmor? Ah, muito, achei muito legal muito essa legal. Piada também, tá sensacional. Como é que tu chegou até aqui, Valmor? Ah, eu vim de ônibus, linha 95 TV. É. Ah, é? Pegou, onde é que pegou, mas pegou via mão até o centro. Peguei via mão até o centro, ali na Salgado Filho, eu peguei o linha 95 TV. Aí eu sentei ali perto do cobrador ali e perguntei pro cobrador, vai pro Morro Santa Teresa? Vai sim, ele vai pro Morro Santa Teresa. Tá, aí passou mais um tempo da viagem, eu perguntei de novo, ô moço, vai pro Morro Santa Teresa? Vai, guri, vai pro Morro Santa Teresa. Daí daqui a pouco eu perguntei de novo, né? E ele, guri, vai pra puta. Quem? Aí, ah, calma. Viu, guri? Tá, não. Mas depois vai pro Morro Santa Teresa. Ai, vamos fazer os clac-clac que tá na hora, velho. É clac-clac, é clac-clac, é clac-clac. Classificados do Pretinho. E aí, galera do Pretinho, tô vendendo meu carro, preciso da ajuda de vocês. É um Palio Weekend 1.0, 6 marchas, ano 99, modelo 2000 verde. Completinho. Se é completo, é completo. E tem também para-choques na cor do veículo, porta-mala espaçoso, CD player, e-mail para Guilherme _ Lopes. Ah, o Lopes tá vendendo lá o Palio Verde. O paliozinho dele, @brturbo.com.br. Palio Weekend, né? Família Lopes tá vendendo o carro, hein? Não, é Palio Weekend. Palio Weekend. Palio Weekend. É o bala aquele. Legal. Palio Weekend. É marcha. Bala. É? Eu já tive um desse, é bom, bom. Dá pra botar todas as compras. Já tive um Palio Weekend, é uma merda. É isso. Ah, eu não, o meu não era tão ruim, cara. Brincando. Não era bom, não era bom. Meu era bom, meu era bom. Tô brincando, aliás, acho uma navezinha. Completa, tá? E-mails para Guilherme _ Lopes, @brturbo.com.br, pro cara vender a Palio Weekend dele. Peço ajuda de vocês pra anunciar o guarda-roupa do meu namorado. Opa! Saiu do armário, mais namorado. Mais outra que tira o namorado do armário, velho. Ou melhor, tira o armário do namorado. Maravilhoso. Foi comprado em outubro, tem até nota fiscal, tá na garantia, 6 portas, 4 gavetas, bem bacana. Que é a mesma, cara. A cor dele é preta, se for a mesma, a parte dos lados é branca. Mas a parte dos lados é o mesmo, cara. Ah, é o mesmo. Maurício não vendeu o armário ainda, será? Não, vacilou. Acho que... Tu imprimiu errado. Não, o pessoal mandou duas vezes, eu me passei isso duas vezes. Oh, passando, talvez tanta a pessoa... gente esperando pra ser outra oferta. Ah, então é pra isso daí. Talvez é a pessoa tenha mandado uma vez e tu não tenha apagado. Talvez, alguma confusão. Mas já foi vendido. É, né? Que essa semana deu o armário, né? Não. Foi vendido. Faz uns dias já. Se foram uns dias, já foi vendido. Já foi. E se não foi vendido? Mas é uma injustiça ler duas vezes a oferta de uma pessoa. Cara, até porque também se ela já vendeu, né, cara? Dá um e-mail, tá enchendo o saco dela. Dá um e-mail, Eu gostaria de ouvir a oferta. Mas que mala! Uma bota mala nisso, cara. Bom, então, repetindo. O armário é preto, mas a parte nos lados é branca. Moderno e discreto, estou pedindo 310, mas estou disposta a negociar. Moderna, afinal, o armário preta. Está em Sapiranga. É o mesmo Vale armário, dos Sinos, é o mesmo, aproximadamente 70 km de Porto Alegre. Ele virá morar comigo. Armário? Não, o namorado. Namorado. Então é vendo armário namorado. Vendo armário do namorado. Vendo armário do namorado. Arroba hotmail.com. Ah, caímos no mesmo caso da geladeira de ontem. Vai doar esse armário. Vai dar esse armário, rapaz. Ah, pelo amor de Deus. Não, não queremos comprar o armário. Não, já compramos a geladeira. Não vamos comprar, não temos onde botar o armário aqui. Também não vamos doar pra ninguém, mas vai dar o armário. É, dá pro vizinho. Sabe? É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Show do intervalo, a gente volta em seguida. Faturar. Hoje não tem o Almir pra faturar. É verdade. O Almir tá trabalhando lá no resfriamento da... Exatamente. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivão para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho Básico. 14 minutos para 7, doutor Alceu. É batamento! E aí, doutor Alceu, vamos trabalhar! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Manda, doutor Alceu! Doutor Peter, tá terminando o jogo do Grêmio, doutor Peter. Paul a um contra o Leão de Guaracó. Pois é, né, doutor Alceu? Quem empatou o jogo pro Grêmio foi o Carlos Alberto, que comemorou imitando o Kid Yamba. Bem legal. O comentário do Porã foi preciso fora do ar quando soube da comemoração. É a única maneira dele conseguir ganhar o lado da torcida, né? É, batamente. Porque tá feia a coisa. Tá quase no pinta dos 43 do segundo tempo. Ah, mas tem mais 8, né? Daqui a pouco só vai placa de mais 8. Será que vai dar? Não, mas só já 8? Empatou, já empatou. Já vamos entrar aí. Já empatou, aí, já empatou. E entra na Voz do Brasil já isso aí. Já empatou. Não, mais 8 sobe quando tem que empatar. Colorado já chegou, doutor Alceu? Ainda aqui, não, ó. Mas o D'Alessandro já põe, né, doutor? O chip do Colorado. O D'Alessandro tá no bato. Foi o Alexandro. Esse jogo do Grêmio 1-1. Assim, na tardinha, que nem tá agora, no meu tempo de guri, era quem fizesse o primeiro gol ganha, porque a mãe não chamou ainda. É, isso aí. Entendeu? Vai jogando até a mãe chamar. Primeira bola fora. E se chamar aquele gordinho, dono da bola, acaba o jogo. Porque o gordinho nunca deixava a bola, né? Não deixa. Ah, eu nunca deixei a bola, cara. A bola é minha, velho. Tu era o gordinho? CB Durão. Não era o gordinho. Não, tinha um lance assim, ó, primeira bola fora, aí tinha um palhaço que jogava a bola pra fora pro guerreiro. Aliás, no blog do Pretinho tem um videozinho do Casey, né? Um gurizinho de 16, um gordinho de 16 anos da Austrália que revidou a um bullying. Grande fé. Né? Revidou que é lindo de ver aquele vídeo, cara. É lindo de ver. Sabe que eu tentei ver e tava cortado. Cortando? Bom, mas aí a gente bota de novo qualquer YouTube coisa. O YouTube cortou. E o Jorginho até agora não ganhou no Piquenique, doutor Pepe. Pô, hein? Tá todo mundo de olho nele, né? Que tem que ganhar uma, né, doutor? Verdade. É, dá pra bem a pé. E Uruguai e Argentina querem sediar a Copa em 2030, junto. 100 anos a primeira Copa do Mundo, né? É, dá pra bem a pé. Vamos de olho aqui, doutor Pepe. Ô, doutor Alceu, deixa eu lhe falar uma coisa. Tem o Valmor, chega aí, Valmor. O Valmor, já que a gente tá falando de esporte, o Valmor imita um grande narrador, o narrador número 1 do Rio Grande do Sul. É, eu sei imitar. Que eu é o Paulo Brito. Né, o nosso narrador da RBS TV, da Rede Globo, Sport TV e tal. É. Imita o Paulo Brito aí, Valmor. Brito. E aí, tudo belezinha? Boa tarde! Mas que coisa, tô aqui com meu fiel escudeiro, o Batista. Batista? Batista? Desmaiou, você desmaiou, Batista. Meio deitado esse Batista. Obrigado, Valmor, muito legal, hein, Valmor? Doutor Alceu, era isso? O pior Paulo Brito da história. Só aqui. O que é isso, Zacarias? Ai, eu gostei. Ô, meu, tem um e-mail aqui do nosso Guilherme Howes. E o Guilherme Howes, assim como espera o Potter, que chegue um e-mail dizendo o Potter tem razão, manda um e-mail dizendo o Fetter tem razão. É bom ouvir nisso, né? O suor ativa o metabolismo corporal, fazendo com que suas células de defesa combatam e mandem embora o vírus da gripe mais rapidamente. Aí, ó. Lá pra fora, na estância onde eu me criei, quando os animais, os cavalos, estão constipados, expelindo muco pelas vias nasais, o popular ranho, uma receita campeira muito utilizada é a seguinte. Quando a égua ou o cavalo tá com o garrotilho, que é a gripe, é o garrotilho. Dá-se ao animal um ganazeg, um medicamento expectorante, e depois encilha o bicho e dá-lhe uma galopada pra fazer o bicho suar. Olha aí. Olá! Isso nada mais é do que o que eu falei aqui. O que é? Botar pra fora. Por que não tem esse remédio pra nós? A gente já usa um, né? Uma pomada aquela, né? Pomada. De Calminex. Tem esse remédio qualquer... Pra homem? Pra nós? Qualquer xarope expectorante. É, meu. Ah, tá. É. Mas não é que o Potter tá pedindo, correndo, né? Só falta montar, no caso. O Potter ali, tá pedindo pra encilhar ele. Ah, tu quer, eu te encilho e te monto. Não sei se tu ia gostar. Desculpa, eu não ia assistir. Eu não sei se tu ia gostar. Eu tenho certeza que eu não ia gostar, cara. Eu acho que tu já viu coisas melhores. Já vi. Que eu já vi. Mas no mínimo, tipo um camelinho vai com a tua corpunda. Fazer uma fase, né? Mas aqui é o dromedário. Sou um dromedário. Tá, olha aqui, o nome da receita campeira é tirar o garrotilho pra fora. Não tem erro. Pode perguntar. Grande abraço, ouvinte desde a outra vida de vocês aí. Manda um... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, querido. Para os meus alunos, é o professor Guilherme Rouis, antropólogo de Santa Maria, mestre em ciências sociais, especialista em história. Que currículo, hein, professor? É um grande fera. Muito bom. O problema é o cara ter força numa gripe para sair correndo, né, cara? Tem força. Que é esse o problema da gripe. O cara fica destruído lá. Depende da gripe, né, cara? Tem que buscar aquela força interior. Fique jogo, doutor Pepe. E aí, doutor Alceu, como é que foi? 1-1, doutor Alceu. E tem um outro jogo do grupo do Grêmio hoje, né? 23:45. O Júnior com o Petroleiro. É, o Júnior vai disparar na liderança do grupo. Esse Barranquija aí vai chegar. Vai chegar. Uai, é um bom time. Os senhores me permitem fazer um agradecimento aqui, claro, cara. Eu cheguei aqui hoje pra fazer esse programa maravilhoso. Maravilhoso. E tem uma cesta aqui, uma cesta. Vocês já comentaram no programa da Uma, né? Uma cesta de produtos aqui pra cachorro, que eu fui presenteado pelo pessoal da Aerocosul. Come tudo, tá, cara, eu vou comer um desses troços, não vou dar pra Adelaide. Eu vou comer uns troços. Eu já sabia. Tem ovo de Páscoa pra cachorro, nunca tinha visto isso. Ah, que coisa. Então, obrigado pra galera, cara. E Adelaide, quando eu chegar na Baia hoje, vai bombar o troço. Alô, Adelaide. Vai, ô Maurício. Sábado agora tem mais um pretinho básico na casa do ouvinte. Vamos. Sensacional promoção que o Big leva o Pretinho Básico até a casa do seu ouvinte. Neste sábado, às 18h, o Pretinho Básico vai ser transmitido ao vivo da cidade de... Nova York! É novo, Hamburgo. Vamos! A terra do calçado, me identifico bastante. Estaremos em Novo Hamburgo, no bairro... Bairro. Ideal. Oi. Marroi. Na casa de... Do Bono Pianjas. É a. Estaremos na casa da ouvinte, Ruth Silva Munhoz. Aê, dona Ruth. Vamos chegar, vamos quebrar tudo aí, dona Ruth, hein? Cuidado, dona Ruth. Esse sábado, então, às 18h, Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. Ô, Amaral, por que que tu tá gritando um pouquinho? Eu tô sem fone. Ah, tá, obrigado, Amaral. Aí, põe a sopa aí. Eu tô gritando. Ah, não, agora tá legal. Eu ia perguntar, mas achei, não, deixa, ele tá legal. Tá legal. Deixa eu falar um troço, cara, dona Ruth que vai nos receber na sua casa. Olha, o que a gente vai querer? Pastel. Pastelzinho? Eu vou levar Tu sempre leva um pastel, né, Paulo? Tá sempre comigo. Pastelzinho, então, dona Ruth. Pastelzinho de carne. Então, enroladinho. Bem gotosinho. Pastelzinho. E uma coca, né? Coca normal, né? Com gelo. Não, coca zero. Coca zero. Normal pra mim. Coca zero. Vamos ver aí, vamos dar uma rodada aí, ô... Quem é que vai aí? Potter. Eu posso fazer umas pegadinhas com o Alcemar aqui, que se diz que eu não entendi e tudo mais. Se o Valmor quiser participar também, Valmor. Claro. Tá bom. Fica ligado. Uma pra cada um pra não dar briga, tá? Eu topo. Uma pra cada um. Qual é o carro que só pode ser visto quando está bem ajustado? Tempo. Qual é o carro que só pode ser visto se está bem ajustado, Alcemar? Focus. Boa, meu, boa. Pra ti agora, vamos. Qual é o carro que é a verdadeira mistura de pandeiro e samba? Pandeiro. Sandeiro. Boa, agora, uau. E olha que essa tava difícil, tava difícil. Qual é o carro que só existe no extremo norte e no extremo sul? Tem. Tá bom. É o Polo. Polo. Polo da Volkswagen. Boa. Qual é o carro que afirma que esporte e ecologia têm uma relação? Tempo. Barbada. Esporte, ecologia, vamos lá. É só pensar um pouco, e eu sei pensar. É eco-esporte. Boa! 2-2. Qual é o carro que funciona também com pilha palito? Tempo. Não, meu carro funciona. Qual é o que funciona? O A3. Isso! Vamos lá, amor. Qual é o carro que participa da produção de filmes? Tempo. Carro que participa da produção de filmes. É Fox. Aê! E agora, pra desempatar, que é apertar o botão primeiro, Maurício, tá? Vamos lá, qual é o... Só um pouquinho, deixa eu só lembrar, Pi, não é o botão aquele pra apertar. É. Puta, eu já tava com o dedo aqui. Até porque aquele botão no Pi tá meio avariado. Qual é o carro que faz parte de um pedaço bem pequeno de um filme ou de uma novela? Qual é o carro que faz parte de um pedaço bem pequeno de um filme ou de uma novela? Valendo! Tempo! Ah, essa tá difícil, essa aí tá difícil. Eu vou ter que pensar assim, ó. Posso responder amanhã? Não, é hoje, né, Vamor? Hoje, hoje. Hoje. Não, amanhã tu não vem, Vamor. Só um pouquinho. Chutar, tem que chutar. Eu sei. Eu também. Sabe? Eu sei. Sabe? Um pedaço pequeno de um filme. Ou de uma novela. É, o que que quando um ator faz uma pequena participação num filme, ele faz o quê? É o ponto. Não. É uma chance. Vai acertar. Faz uma ponta. Chuta, meu. Faz uma cena. Vai. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Mas eu queria. Eu ganhei, meu. Corresponde, então, qual é? Uma cena. Uma cena. Tem uma coincidência quase mórbida falar em novela. Segunda-feira vai estrear a nova novela da Globo, que é Morde e Assopra. Sim. E a primeira cena da novela, que vai ao ar segunda-feira, é um terremoto no Japão. Caraca! É inacreditável, cara. E o ator não vai tirar, né? As cenas foram gravadas em novembro e dezembro. Ou seja, muito antes. Muito antes. Muito antes. Cara, e aí o cara não vai tirar, porque segundo ele, é fundamental pro desenrolar da trama. Imaginar, roteirista. Que coisa, cara. Vai estrear segunda-feira a novela. Se tiver esperado mais um pouquinho. E a novela vai começar com um terremoto no Japão. Boa, podia fazer ao vivo, né? Olha só, rapidamente, antes de entregar aqui pro nosso querido Cid Moreira, que hoje a gente precisa entregar o tempo inteiro. Boa noite, Cid Moreira. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Espera só um pouquinho aí. O nosso ouvinte, Marcelo Monte Carlo Fonseca, de Floripa. Ele pede aqui: olá, sou Marcelo de Floripa e sempre tive a curiosidade de saber quem no ônibus está escutando o programa agora. Olha! Sempre vejo um monte de maluco rindo à toa no ônibus e no trânsito, e acredito que sejam pessoas escutando o Pretinho Básico da mesma forma que eu. Então ele bota aqui, ó: peço para que quem estiver ouvindo o Pretinho agora no ônibus levante o braço e no trânsito dê uma buzinada. Ah, que beleza. Vou repetir o que diz o ouvinte. Peço para que quem esteja no coletivo ouvindo o Pretinho Básico agora levante o braço. Levanta o braço aí no ônibus. E pra quem estiver no trânsito, no seu carro, ouvindo o Pretinho Básico, dá uma buzinadinha. Aí, abraços e mandam, pode ficar tranquilo. E um fiadapu. Pra mim mesmo, que mandei um monte de gente buzinar agora. Deve ter sido legal isso hoje do hospital. O pessoal do hospital tá agora aplaudindo. Não, na fila do hospital ninguém ouve o Pretinho. Quem tá ouvindo o Pretinho, abre o vidro e grita, gostosa! Mas não pra gostosa, pra feiosa. Ai, tá, Cid Moreira, vamos lá, que é tu, Cid Moreira. Ai, chegou a minha hora. Graças a Deus, hoje vai dar pra ir até o fim. Um abraço para o Alexandre Figueiró. Segurança Gremistão. Um abraço, Alexandre. Os salmos de hoje. Ô, Zaca, estava com saudade de você. Eu adoro, Cid. Ah. Um minuto pra ti, Cid Moreira. Eu tenho tempo. E eu hoje quero te dizer que em breve, diga, tu vai estar te encontrando com o Zaca. Ah, falta muito ainda. Não, ei, diga uma coisa dessas, Seta. Ei, Cid, chama ele. Cala minha boca, seu merda. Carlos Eduardo que mandou. Vocês não me deixam fazer, eu querendo fazer os salmos. Atrapalham o meu momento. Eu vou ficar até as oito hoje. Vou ficar até as oito hoje apresentando aqui. Calma, Cid. Mas eu gostaria de ficar aqui mais um pouco. Não, não pode até as oito. Ah, quer ficar das sete às oito? Esta emissora é uma porcaria. Não, não faz assim, Cid. Cala a boca, você que eu quero fazer o meu trabalho, então, porra. Então tá, vai lá, Cidão. Vamos lá, diz assim os salmos. Piri, piri, piri, piri, piri. Jesuíla Fem. Oh, mon amour. Ah, mon chéri. C'est très joli. Jejule, fave. Prédemol. Cid Moreira, lamento, mas o teu francês não vai dar pra continuar. Oh, mon amour, Jesus la femme. Estamos encerrando este Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Eu terminei. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho Básico. Voltaremos amanhã, na sexta-feira, ao meio-dia. Uma grande noite de quinta. Tchau.